Olha que som legal, olha que som. Mas eu vou logo ver esse podcast tem um assunto aqui bem interessante. Vamos falar da internação do DK, vamos falar da Sandra Monte, né? Uma moça muito simpática, muito inteligente, com caráter, pessoa muito honesta. Também vamos falar do pessoal lá do Melhores do Mundo, né? Que nós tivemos presença no, lá no repassei lá, os primeiros moleques estão me bloqueando, depois deixaram que a gente faz umas tramóias lá, entra, aí apareceu o grande Rod, o grande Mané, o Manézão lá da Mundo dos Super-Heróis, né? Deixa eu até anotar aqui, senão me embanando tudo, né, que eu tenho que falar essas coisas pra você, aí depois tem que falar outras coisas, mas vamos lá, vamos começar. O BK foi o seguinte, mês passado, olha que loucura que foi isso, vamos falar a internação do BK, né? Mês passado tava aqui uma fome do caralho, né? Vamos fazer os negócios pra nós comer aí, tal, vamos fazer uma sopa. Tava meio friozinho naquela época, né? Vamos fazer uma sopa. Aí nós compramos aquela sopa Qualimax, né? Fica gostoso, comi pra caralho, né? Beleza, comi, foi televisão, tal. Beleza, foram dormir também, foi dormir. Aí eu me lembro que eu tava no meio do sonho, assim, eu tava sonhando com os castores pirados, né? Eu tinha visto no dia anterior, tá vendo? E de repente o sonho foi quebrando assim, né? Foi entrando um negócio assim, porra, eu queria continuar sonhando, mas tinha uma coisa me puxando. Eu falei, porra, de novo minha patroa tá deitando em cima de mim. Fui ver, não, bicho, explodiu uma dor desgraçada no meu estômago, cara. Aqui na altura do peito, aqui entre as aqui, bem no meinho, né? Bem um pouco abaixo do coração aqui. No duodeno, eu falei, puta merda, eu já tava alguns meses, se não anos, sem sentir dor do estômago, porque eu tive durante muitos anos, eu tive. A velha e famosa úlcera gastro do duodenal e esofagite de refluxo. Ou seja, tá tudo fodido por dentro do homem, né? Mas explodiu uma dor canina, eu levantei. Puta que duro horrível, o cara me torcia, bicho. Não queira ter uma coisa assim, não queira. Não imagine o que é, porque é uma desgraça. Eu levantei, tomei leite, que normalmente faz, resolvia. Tomei o meu remedinho aqui, o meu gastroenterologista recomendou. Mas não adiantou nada, a dor não passava, eram duas e pouco da manhã, duas não passava, a patroa já vem, já cola, e aí? Não, tá foda, meu, eu não conseguia ficar de pé, era uma dor horrível. Aí não deu outra, né, a patroa chamou um táxi, a gente pegou um táxi, foi aqui pro hospital Sepac, eu moro do lado do metrô Alto do Ipiranga, né? O papagaio filho da puta começa a falar que ele desembesta. Aí eu fui correr, né? A gente correu lá pro hospital, mal pra caralho, doendo. O atendimento foi bem rápido, né? Os filhos da puta nem pra me colocar numa cadeira de roda, né? Desgraçado aqui. Anda lá. Eu fui andando até lá, doendo pra caralho. Que dor. Parecia que tinha um alicate apertando por dentro do meu estômago. Aí me botam lá na cama, né? O homem já faz... Nessa altura eu tô doendo tanto que eu não tô pensando em mais nada. Deixa eu tirar o papagaio dali, peraí. Ah, pronto, melhor assim, deixa o bicho gritar lá longe. Eu tô com um problema de ganho do microfone aqui, porque eu tirei a minha placa Audige da Sound Blaster, né? O Creative, sei lá. Tirei aqui a Creative, eu tô usando a placa de som do PC, por isso minha voz tá meio baixa, depois eu vou reinstalar no próximo podcast, já fica legal. Puta, bicho, que dor! Que dor desgraçada, meu! Aí não deu outra, deitando lá na maca, tal. O camarada já entuxa um bagulho no meu braço, já mete soro, né? O soro é o alcaeste da medicina. Você espirrou, enfia soro. Tá com espinha, enfia soro. Depressão, enfia soro. Bota soro no desgraçado do velho. Botaram soro mesmo, mas o miserável do filho da puta do enfermeiro, ele tava estuprando minha mão com uma bigorna. Aquele bagulho pra enfiar. Tô com a cicatriz até hoje aqui na minha mão. Ele enfiou aqui do lado. E você viu na foto aí do Japan Fury, né? O cara enfiou, puta que duro. Eu virei pro cara, falei, porra, bicho, já tô com uma dor do caralho. Você não viu esse negócio com dor aí? Aí o médico lá longe, o que ele falou? Aí o enfermeiro, não, ele tá reclamando que tá sentindo muita dor. Filho da puta, eu não podia retrucar. Que eu podia retrucar? Puto cachorro, né? O cara enfiando, doendo pra caralho. Aí mete o eletro no velho, né? Pra ver se o que os caras estão achando que é problema cardíaco, né? Aí mete eletro no velho, bota, cola aqui, cola, passa, não sei. Eu já tô de saco cheio, que a dor não passa. Não, não, vamos cuidar do senhor, só um momento. E eu ali ganindo, né? Aí passa o eletro, falou, e a porra da melequinha não colava. Não colava no peito. Ah, põe aqui, põe aqui na puta. Tava enfermeiro é uma merda, eu prefiro ter um filho viado que um filho enfermeiro. Mas não deu outra. Botou ali, botou lá, funcionou, falou, ei, tá dando um negócio aqui. Aí o médico já levantou, isso aí pode ser problema cardíaco. Sobe com, vamos fazer um, manda ele pro cateterismo lá. Eu falei, agora vai. Meu, eu já pensei assim, puta, fudeu, meu. Fudeu. Você é fumante? Sou. Mas faz uns 4 dias que eu não fumo, 5, tô querendo... Não, sobe o cateterismo. Aí a patroa já vem, já avisa a patroa, ele vai subir pro cateterismo pra ver se tem algum problema no coração, que isso aqui deu uma indicação aqui no eletro, que tem uma variação elétrica aqui muito estranha, que pode ser infarto, vamos subir lá pra ver como é que tá. Mas antes eles me deram um remedinho, né, umas 8 pirulinhas assim, laranja, já tomei, pra ver se pra cortar isso, aí já subi, né. Aí já não deu outra, já... Meu, é uma merda, deitada assim na... Aí vai arrastando, você deitando assim naquela cama. Ai, dói pra caralho. E os caras te arrastando e vai que anda pelos corredores. Só vai ficar bem, só vai ficar bem. Só vai ficar legal. Eu falei, puta, isso é uma merda. Aí, sei lá, mas 2:30, 3 da manhã, hein? Olha só, já tava com a pá virada, já tava começando a xingar todo mundo. Aí entra na loja, a padrona não pode entrar, ela fica no corredor, tadinha, ela fica logo com aquela carinha da mimimi, que vai ser, ah, não sei, fica aí, nega. Aí te segura na mão, assim, bem romântico, falei, mas foi pra não é agora não, viu? Eu não vou morrer assim não, viu? E como é que você sabe? Não, porque eu tô sabendo que não é. É estranho, bicho, mas você sabe. Você viu que escapou uma pinta agora? A pronúncia do velho, filha da puta. A gente sabe quando vai, viu? A gente sabe quando vai, viu? Não tem jeito, a gente sente um negócio. Pô, a gente sente assim atrás, né? Não sente não, viu? Não, eu não sinto nada não. Mas a gente percebe que não, tem alguma coisa, mas não vai ser agora. A gente tem uma certa certeza. Aí entra na sala pra fazer o cateterismo. Eu tô deitado na, óbvio, aqueles 3 monitores imensos, né? Tudo ligado, bonito. Escrito assim: Windows Vista. Eu falei, fudeu. Ai, o homem vai passar pra essa merda do Windows Vista, caralho. Tá fudeu, Big Microsoft, vou tomar no cu. Aí me deita na cama lá. Os caras já me tiram a roupa, né? Eu já tô peladão, com uma camisola. É horrível, né? Aí o médico vai fazer o cateterismo, né? Já tô deitado, não dá pra se mexer, você tem que ficar quietinho ali e tal. Aí eles vêm, o cateterismo é o seguinte, eles cortam, fazem um buraquinho aqui na tua virilha, já me depilaram, tô depilado até hoje. Você acredita que é gostoso? Eu gosto de ficar depiladinho assim, né? Que o meu pelo demora pra crescer, eu não sou macacoide, deixa só de larga, né? Eu vou comprar um daqueles aparelhinhos de barbear, aqueles de 10 conto dos camelô, não de lâmina. Eu já fiz uma vez de me depilar com lâmina, arde pra caralho, depois não sei como é que as mulheres se submetem a isso. Quer passar maquininha, é gostoso, fica levinho, é higiênico, não fica aquele fedozão, né? Que eu sou um cara fedido pra porra. Eu tiro aquele negócio, fica cheirosinho, fica gostoso, fica bonitinho, fica lisinho. Aí eu fico com a mão no pau o tempo todo, né? Eu já faço isso normalmente. Agora fica com a mão no tempo, aí a mão não fica fedida, não fica, ô, legal, vou comprar um aparelhinho desse. Aí o cara faz um buraquinho aqui na virilha, entre o monte de Vênus, entre o bigulim e a coxa, tem uma dobradura, aí o cara abre ali e enfia o catéter pela veia femoral. Quer ver femoral, vai até lá embaixo, no fêmur, né, animal? Animal! Ela vem aqui, ele entua, ele corta aqui e vai entuchando o catéter que vai até o coração. Eu falei, puta que pariu. Olha que merda, maldita sopa. Eu tô pensando que é a sopa, né? Foi essa sopa de... E mais o cigarro que eu tinha fumado, que eu fumava Calton, né? Que agora virou Dan Hill. Mas eu tinha parado, não, chega de samba, mas não, tomei a sopa, estourou, os caras acham que é coração, porque ela apareceu isso aqui, eu já li, caralho. Ah, se me fuder, as macumbas dos caras pegaram. Não, não foi macumba, não, macumba não pega, isso não existe, não. Viu, crianças? Essa porra não existe, é todo lero, lero, não tem quero, quero, não tem macumba. Aí eu tô deitadão lá, né? Aí fica parado na tua frente um tijolo, alguns centímetros da sua cara. O maquinão, né? Que é o raio-x, que ele vai te filmar pelo coração, vai fiar o contraste, né? O cara, eu tô deitadão assim, meio de teu cara de pé, o seu José, nós vamos fazer não sei o quê, vamos contar não sei o quê, vai fazer não sei o quê. Aí ele põe um paninho em cima do meu bigulinho assim, né? Porque tinha depurado, pô, um monte de gente e tal. A enfermeira, uma loirinha que me puxou, né? Ela era nova. Nova no sepaco, uma menina feia pra caralho, gostosa, bundona, olhando assim do ladinho, olha a bunda da baiana, rapaz, puta, gostosa. Não, eu não vou ficar aqui, não, não, fica aí pra ajudar, que não tem ninguém no plantão, os caras se conversando, não, fica aí, mas não, mas não. Enfermeira com medo de ver sangue, né, porque ia sair sangue na nega velha, né. Bom, beleza, aí, ó, tô assim do lado, bem assim, um japonês, né. Falei, que caralho que é isso, um japonês com aquele negócio no nariz, assim, né? Tapando o rosto, né? Me fugiu o nome dessa bagaça. Depois, se você quiser comentar aí, que você... O chapeuzinho vestido todo na cara. Ó, o seu José, o seu filme dos Jesus, o quê? Pô, tinha isso daí no nariz, como é que eu vi japonês? Não, só aqui o senhor... Eu falei, ah, o senhor é o manda-chuva aqui do pedaço. É, sou. É humilde o japonesinho, né? Humilde pra caralho, né? Filho da puta. Filho da puta. Aí, todo olhando assim, vendo assim, um... Cara, vai, quando eu vou começar a fazer o trabalho aqui, seu José, só fica sossegado, eu vou dar uma. Vou aplicar aqui uma anestesia local. Não é geral, não! Não, não é geral, não, seu José. É só. Ah, que pena, eu gosto de geral, tá bom, seu José, mas essa aqui é só local. A gente tem que ver a sua reação. Berere, berere, berere, berere. Aí eu olho assim pra ele e falei, bicho, olha como eu sou. Bicho, eu achei muito legal esse chapéu do Burger King. É quem tava usando uma touca colorida, né? Pô, seu chapéu do Burger King é muito legal, né? Ele me olhou assim, é... Como eu disse, você tá fudido, olha, você tá vendo o que eu tô fazendo aqui com você, né? Ó, o BK é louco aqui, que tem que ficar tirando um sarro da cara. Eu tava tirando, eu tiro um sarro, eu vi que eu tava me cagando, né, meu? Eu tava me cagando, por que que esses filhos da puta vão fazer? Eles vão me estrupar, estrupo, como diz o pedreiro que veio aqui em casa. Vai ter um estupro, estrupo? É estrupar o camarada. Bom, beleza, ele aplicou assim, ó, anestesia local, senti aquele calorzinho. Aquela picada que dói, aquela picada. Eu já tava com o bagulho no braço, né? Aliás, eu guardei até hoje aqui. Depois eu tiro uma foto e mostro pra você. Eu guardei os bagulhos do braço pra enfiar soro, enfiar remédio. Aí enfiou ali, fez o cortezinho e tal. E aquele barulho. Puta barulho, aquele negócio da tua. Aí foi tirando. Aí finalmente ele fez o corte. E foi enfiando o catéter, tava anestesiado, foi enfiando ali o catéter, né? Que sensação horrível, cara. O negócio entrando em você ali, dói por baixo, né? Que a anestesia ele pega uma boa parte, mas não pega tudo. Enfia aquele negócio em você, bicho, e vai entrando. Você não sente nada por dentro, né? Eu falei, caralho, tem um tubo no meu coração, né? Era o que me faltava. E eu curtindo pra caralho, né? Porque no final eu tava cagando de medo, mas tava curtindo. Aí o cara tá lá mexendo, aí ele para um pouco, vai fazer mexendo assim, você vê aqueles barulhos de talheres, são os bagulhos do corte do médico, né, tá mexendo. De repente eu sinto um calorão assim na perna, né, aquela coisa quente, parecia xixi, né. Eu falei, ei bicho, deu algum problema aí, tá tudo certo aí? Que eu não posso me levantar, né. Aí ele olhou assim, ih, fudeu! Puta que pariu! Eu rio agora, né? Mas na hora ele falou, peraí. O BK tá assim, não, peraí, porque... Apagou o BK. Eu não sei o que aconteceu ali. Aí deu alguns poucos minutos, eu ouço, eu acordo, já tô saindo em direção ao quarto, né? Eu tinha que ficar na UTI, porque não tinha condições de me colocar num quarto, eles queriam ficar de olho e minha perna ficava presa na cama, porque eu não podia mexer por 2 dias, né? Não podia dar uma concussão ali, estourar tudo, tal, deitei, me deixando deitadinho, tal. Me botaram fralda. Me botaram uma fralda maravilhosa. Fiquei de fraldão lá, deitado na cama, na UTI, com os velhinhos fudidos, né? É o andar inteiro ali do CEPACO, só tem velho fudido. E eu, lógico, né? Não tinha lugar pra ninguém. A bota na UTI, enfio tudo no meu nariz, hidrola, aí, puta mamé, você tem que mijar no papagaio, não no meu louro, não no Lourival, no papagaio com a canela, você tem que enfiar o pau lá dentro e mijar, e o soro ali, eu falei, puta, fudeu, cara, acho que agora vai, aí já bate a depressão, né, você já fica, tô fudido, agora acho que agora eu me fodi, essa porra de livro que não sai nunca, esse velho que não sei o que, que tudo é uma merda. Aí eu ando em volta, os velhinhos tudo com câncer, tudo com fodido. Aí no dia seguinte, eu dormi, obviamente, né? No dia seguinte, a patroa chegou pra me visitar de manhã. E, aliás, ela já tinha ido me ver na UTI antes, me deixaram ela liberar. Amanhã volta. Dispensei ela, senão ela não ia dormir, ia ter que trabalhar. Mas obviamente ela não foi trabalhar, ela ficou cuidando das crianças em casa, aqui em casa e tal, fiquei na boa. Eu lá, não, mas o legal é que me deram uns Lexotan, eu dormi pra caralho, né? Isso que é legal, Lexotan é uma delícia, você fica assim feliz com a vida, tudo é legal. Aquela televisão, puta, é foda, eles botam a televisão pros velhinhos, né? Pros velhos cancerosos lá, pra assistir o Datena, pra assistir TV. Porra, desliga essa merda, né, meu? Deixa os velhinhos morrer em paz, não, mano, é foda. Tem que botar justo no Datena pra aumentar a atenção dos velhos. E enfermeira, fala pra caralho, fala besteira. E eu ali, acordadão. Né, teve que ver os rolos do pessoal, demitiram uma menina lá, deu um rolo, o pessoal xingando o cara, eu ali, eles pensam que eu não tava vendo, né? É porque eles pensam que o pessoal da UTI tá morto, e tá, porque você vê aquele bando de gente fodida. Enfim, pra encurtar o assunto, porque eu tenho mais outras coisas pra falar pra você, já bateu agora 15, 17 minutos dessa papagaiada toda. Veio uma cardiologista e falou, é, senhor José, só tem um problema no coração mesmo, seu coração é fraco. O senhor tem uma deficiência bioelétrica, tal, isso aqui, bereré, bereré, bereré. Foi explicando. Isso quando a patroa já tá do meu lado, a massa tá do meu lado. Eu falei, puta que pariu. Puta que me pariu, eu tenho problema do coração. É um cigarro, fez muito mal pro senhor, o senhor não devia ter fumado, bereré. Isso aqui, mas o que é essa deficiência bioelétrica? Não, ele manda um pulso pro coração, o cérebro manda um pulso pro coração. Ele indica que... Quando ele tem que bater uma vez, ele bate duas. É uma coisinha de nada, mas indica que o seu coração é fraco, você tem que tomar cuidado, breré, breré. Eu já tô na merda, né? Falei, puta, fudeu, cara. Mais um problema na minha vida. Já tenho tantos problemas, tem mais um, né? Aí fazer o quê, né? Eu fiquei deprimido pra caralho. Me entope um Lexotan e já fico legal, né? A patroa já ficou triste pra caralho. Né? Te passa por essa, tal, não sei o quê, breré. No dia seguinte, muda o plantão, entra um outro cardiologista, um cubano. É cubano mesmo, branco cubano, fala pra caralho, tudo errado. Grosso, furioso, metido engraçadinho. Aí ele veio falar comigo, né, com a patroa chegou, ele veio falar comigo. Falou, isso aqui não é nada, isso não é nada, isso não é bobagem. A mulher que falou isso, falou, é uma louca. É louca, isso não tem nada, isso aqui não é nada. Olha que merda, bicho. Que bosta, não, essa, aqui, não, essa deficiência aqui, não é nada, você não tem absolutamente nada, você tá joia, você tá muito bem, você tá banda joia. Imagina a minha cara, né? Filha da puta. Aliás, eu preciso voltar lá e pegar meus exames, que eu acabei esquecendo, né? Tiraram umas radiografias também, então esqueci, tinha que voltar lá, qualquer hora subo lá. Olha que merda. Aí eu conversando com um amigo, peguei alta, tem um monte de coisinha que aconteceu, tomei banho, o negão me deu banho, vendei de fraldão. Aí tem assim, tem um outro enfermeiro negrão, alto pra caralho. Ele entra assim, no que ele chega perto de mim, eu vou subir no cobertor assim, me escondendo, né? E dá uma risada. Falei, você é corintiano, né? Falei, você mora em Mogi também, né? É Zona Leste. Falei, ah, foi um pouco mais perto. Né? Uma merda, o negrão ali me olhando. Ah, tudo bem, tava brincando. Aí não deu outra, né? Quando a patroa foi, ela tirou aquelas fotos que você viu, que eu zoei tudo. Aí, mostrando o bagulho no braço, puta incisão ali, doeu pra caralho. Quando tirou... Pra tirar nem tanto, né, mas o que saiu de sangue, eles me deram uns remédios pra afinar o sangue, pra deixar o sangue mais fino, que tava meio denso. O que tirou assim, puta, esguichava sangue, pingava, escorria, tinha que pôr a mão, puta, que merda. Aí botou algodãozinho, e a cicatriz até hoje, eu vou guardar ela com... A cicatriz até hoje dói aqui, meu braço, aqui a mão. Você acredita? Já fazia quase 2 meses. Se eu cutucar, ainda que dói, o cara me estuprou um músculo aqui de baiano, miserável. Eu sou preconceituoso com baiano. Miserável, filha da puta. Mas foi divertido, foi interessante e tal, foi bacana, não tive nada, não tem nada. O que acontece é que isso é esquema dos caras pra ganhar dinheiro com o plano de saúde, que tem lá o cara do cateter, tá lá que trabalhar e põe pra trabalhar, né? Tem que ganhar dinheiro, então eles fizeram dinheiro em cima do sofrimento do BK, né? Mas garantido pra você, turminha, eu não tenho absolutamente nada. Negócio de eficiência bioelétrica é papo furado pra pagar, até tendo uma crise lá fora. Não tenho nada, tá tudo joinha, tá tudo certinho. Foi só uma maldita sopa. Não como essa sopa Qualimax. A vantagem é que eu ganhei um coração novo, né? Porque eles passaram um monte de remédio interno, o que tinha de colesterol tirou. Nicotina, sim, eles me deram uns remédios pra eliminar a nicotina. Que eu já não tô fumando, já não fumava. Você acredita que eu falei, não, eu não tô sem fumar. Aí o cara vai, mas esse bigode amarelo aí de nicotina? Porra, é pior que a verdade, a nicotina deixa o bigode. Você vê um fumante, o cara que fuma, a nicotina fica no bigode, cara. Eu não tinha pensado, mas ficava, não, meu bigode é meio laranjinha, ai, eu tô loirinho. Não, cara, a nicotina, então é sujo. Tem um cara aqui da padaria, o português, que fuma pra caralho, é barbudão. Você vê a boca dele, tudo laranja, né? Deu o quê? Na nicotina, nojento. Eu não tô fumando mais, eu tô com a barba bonitinha, tô cheiroso, cortei o cabelo, tô inteirão. Eu preciso fazer mais exercício, preciso arrumar um coturno pra poder andar. Eu ando muito, né, motor? Agora só com sapato, tênis e chinelo. Eu tenho que arrumar um coturno, que eu tenho que andar mais. Eu estou com o peso em cima, estou com o triglicérides. Então, você vai ver isso tudo logo, tá vendo? Você também vai passar por isso. Meu triglicérides está na média, digamos, o limite é 200, eu estou com 200. Eu preciso ficar esperto, tirar a carne de porco. Consegui emagrecer 3, 4 quilos, estou inteirão. Ou seja, eu não tenho absolutamente nada. Ou seja, a macumba dos caras foi araque. Lero, lero, que não vai dar nada. Nini. Muito bem, o próximo assunto da pauta aqui é a dona Sandra Monte. A dona Sandra Monte foi o seguinte, ela me mandou... Primeiro eu mandei um e-mail para ela. Isso aqui é interessante para você conhecer como é que funciona a cabeça dessa gente. Esse pessoal que mexe com quadrinhos, essa turma aí e tal, pra você ver como é que eles funcionam. Mandei um e-mail pra Sandra Monte pra cutucar ela, pra ela elogiar que ela falou mal, entre aspas, que a Sandra Monte não é de falar mal de ninguém, né? Ela não fala mal, ela fala. É uma diferença de você falar mal e falar bem, ela fala. Ela é daqueles pessoal que divulga. Que agora o grande lance desse pessoal do fã de quadrinhos é divulgar. Eu divulgo, porque na minha concepção é o seguinte... Quem é amigo de bandido, também é bandido. Estou usando essa frase do meu amigo Fernando dos Santos, o Fofo. Um abraço para ele, não vai ouvir esse podcast, mas um abraço para ele. É uma frase lapidar, né? Amigo de bandido é bandido. Quem anda com bandido é bandido, não tem conversa. E eu já vou mais além. Quem divulga bandido, é pilantra. Então, o que acontece? Porque tem um pessoal que divulga aí os trabalhos do Emir Ribeiro, mas o Emir Ribeiro ganhou prêmio, não sei o que. O telefone, peraí, ó, o telefone é patroa, quer ver? Vou ter que parar. É, a dona patroa quer saber como é que estão as coisas e tal. Então, pra mim é o seguinte: amigo de bandido é bandido. Não tem outra. O Emir Ribeiro com prêmios, que não sei o que, mas a gente tem provas inegáveis da pirataria do desenho dele. Ele pegou o desenho do Brian Bolland, do outro brasileiro que fez o gibi da tiazinha, tá? Decalcou em cima e fez. Mas é esse cara que é o grande mestre. Aí você vê, a Sandra Monte, ela tem esse péssimo hábito de ser arroz de festa, né? Ela fica pulando em volta dos caras, fazendo sucessinho. Ela é aquele, digamos, puxa-saco útil. Né? Ela é útil pra caramba. Mas eu cutuquei ela porque ela falou um pouquinho mal do Maurício. Aí ela mandou, ah, eu queria muito mesmo falar com você. Já precisava mesmo falar com você. Você já vê que é mentira. Já começa com a mentira, porque quem quer falar, chega e fala. Não tem esse negócio de nhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen, já chega, olha, tu tem isso aqui, não sei o quê. Não, beleza, pode falar comigo, o que você quer? Não, porque tinha um site que você escrevia com o Mariano. O Mariano é um xaropaço, né? Você conhece que fazia lá do Animes dos anos 60, com as tranqueiradas. Eu escrevi alguns textos pra ele e tal, mas isso aí faz 10 anos, no Geocity, tirou do ar. A Sandra vira pra mim, não, que eu queria confirmar uns negócios lá, de datas. Falei, beleza, não tem problema, mas pra quê? Ah, que eu tô querendo fazer um livro, que pererê, que eu quero fazer alguns animes antigos, e que beleza. Ela perguntou as datas, eu falei, não, tá certo, lógico que confirmar essas datas, você tem que fazer um trabalho de pesquisa tremendo, e eu fiz. E ela com, eu confio muito na sua informação, que você é muito não sei o quê, eu tô olhando bem o jeito dela. Eu sou um cara desapegado. Não, tá aqui, esse desenho foi em tal ano, tá certo, beleza, beleza. Aí no meio da conversa, eu falo, beleza, tô te passando essas informações, eu só espero que você cite a fonte, né? Ah, meu amigo. Ei, você veja bem, acabei fazendo, né? Não, porra, tô te dando a informação. Se tá fonte, aliás, tipo, até foi mais além, tipo, até fazer um livro aí legal, tem, mandei pra ela a capa do meu Japanpedia, né? Que eu coletei todas as informações de todos os animes, tokusatsu, seriados de ação, filmes de terror. Eu tenho a ficha de todos eles, suas datas, emissoras, eu juntei tudo. Juntei tudo, na boa. Eu falei, não, a gente podia fazer uma parceria, você tem o seu, eu tenho o meu. É que veja bem! Eu joguei isso pra ver a reação dela, né? Veja bem! Que você é uma pessoa muito mal vista no mercado! Peraí, eu sou mal visto, então por que que tá vindo atrás de mim? É porque a tua informação é não sei o quê. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar meu livro. Olha, veja bem, eu vou publicar meu livro, mas eu não posso colocar teu nome, senão o editor não vai gostar. Ou seja, ela quer chegar no Forrastieri. Ela tinha uma relação com o Forrastieri, mesmo com o Júlio Moreno. Da JVC lá. Não, você vai pra quê? Você vai pra quê? Vou chegar pra ele falar isso? Aí na hora final, se eu coloco teu nome lá, olha só, bicho. Eu sou uma pessoa muito simples. Se fulano me ajuda, se eu tô fazendo um livro, eu sou por obrigado, por uma questão de ética. Eu sou obrigado a colocar. Se o projeto não vai pra frente porque fulano, o editor não gosta do meu colaborador, eu chego pro editor e falo, bicho, você tá falando comigo, você não tá falando com o meu colaborador. Ele foi útil pra mim. É, mas na minha empresa não rala esse cara. Porra, bicho. Aí eu vou conversar, vou tentar entrar num acordo, porque eu não posso simplesmente cortar o meu colaborador pra viabilizar o meu projeto. Isso é canalice. Isso é canalice, isso é falta de ética, falta de vergonha. Se o cara me ajudou, seja quem for, ou se você pegar no meu livro Mundo Sem Sol, que aliás nós temos uma promoção hoje pra vocês aqui, deixa eu até anotar aqui, eu tava quase esquecendo. Ai, que isso aqui você vai gostar muito. Vamos fazer uma promoção aqui no nosso podcast. Se você está ouvindo até o final, aguenta até o final que você vai gostar. Se você está colocando o meu livro Mundo Sem Sol, eu elogio, eu faço um agradecimento pro Peixoto, pro Gilberto Schroeder, pro William do Carmo, o mestre Obaxanã, que também atende pela alcunha de Ian Caô. É caô até no nome, é o maior caô. Mas enfim, ele atende pela alcunha de Ian Caô. Eu agradeço a ele, agradeço ao Orlando, agradeço a todas as pessoas que hoje eu não tenho muito relacionamento, eu não tenho relacionamento nenhum, que me odeio, ou que me detesto. Agradeço a todos eles porque, para publicar o Mundo Sem Sol, eu precisei da ajuda deles. Não interessa se eu tenho ou não tenho relação de amizade, de afeto, ou qualquer tipo de relacionamento com essa gente, eu não tenho mais, mas eu devo gratidão. Mas uma coisa que esse povo não tem, é esse sentido de gratidão, mas é ética. Eu posso detestar o Peixoto, que ele escreve, o que ele faz, mas eu tive uma relação de amizade com ele por 12 anos, por uns 10 anos que seja, e foi muito divertido, foi muito bom, foi muito gratificante. Mesma coisa com o Ilha do Carmo, tá metendo um processo em mim e vai perder. E vai perder, já posso garantir isso pra vocês, vai ter audiência agora em abril. Ele já perdeu, na verdade, né? Já perdeu. Mas eu tenho uma relação de gratidão por ele, nós tivemos uma amizade. Com o Peixoto também, com o William do Carmo, com o próprio Gilberto Schroeder lá da Mitos. Não com o Elcio de Carvalho, porque ele é um xarope, mas com o Gilberto era muito meu amigo, ia muito na casa dele, aqui pertinho. Então eu agradeço a todos eles pela força, pela ajuda, pela amizade. O Gabriel Rinaldi, nosso mano, que é o sobrinho lá do Fernando, o próprio Fernando está com uma casa maravilhosa, morando em Itapecerica da Serra, uma casa imensa, deu a volta por cima, mexe com uma marcenaria, faz uns móveis lindos, é um cara inteligentíssimo, gente boa pra caralho, infinitamente melhor do que qualquer membro da Ordem Iniciática do Cruzeiro do Divino, porque o Fernando é um cara de caráter. É diferente que a Ordem não tem disso, né? A Ordem é outra conversa, mas eu não vou entrar nessa parada. Ou seja, eu devo uma relação de agradecimento com esse pessoal, eu agradeço. Posso não concordar, mas eu agradeço. A Sandra não. A Sandra, por ela não ter ética, mas ela é fruto do meio, né? Por ela não ter ética, ela... na hora eu vejo que não sei o quê, que bererê, que... O que acontece? Eu já não fui bobo nem baixo. Já cheguei num papo reto, já abri o jogo. Olha, ela tá fazendo isso. Se sair um livro dela, tem coisa minha lá no meio. Se ela botar meu nome, beleza. Se ela não botar meu nome, já fica consignado, e também esse podcast serve pra isso. Sandra Monte está escrevendo um livro sobre produções japonesas antigas, qualquer coisa assim, qualquer informação que ela tivesse em relação à data, ela pegou de mim. Ah, mas ela pode ter... Não, ela pegou de mim. Tem os e-mails que comprovam. Tem tudo separadinho. Pra mostrar como é que funciona. Tem inclusive o e-mail que ela dá pra trás. Não, não sei se é... Não, tem que pôr. Tem que pôr. Não interessa. A pessoa que passou a informação, você tem que colocar. Que porra de jornalismo é esse? Que jornalista é esse que não cita a fonte? Você pode até omitir a fonte por uma questão de segurança, de resguardo. Mas no meu caso, não. Ela está omitindo a fonte por interesse próprio, do próprio, a vaidade. Bicho, meu caro ouvinte, a grande merda do ser humano é a vaidade. Ouça bem isso que a Preta Velha está te falando. A vaidade, gente vaidosa se fode. Veja bem, quem que você do fã de quadrinhos fala que não é vaidoso? O único que é humilde. Não tem, cara. O cara faz um desenho vagabundo, ordinário, puxa o saco de todo mundo, mas porque ele é lindo. A vaidade é o seguinte, eu vou te explicar qual é que é a vaidade. A vaidade, ela vem do apego, né? O cara é apegado a alguma coisa. É importante que você se goste. É importante que você se ame, na verdade, né? Que você se coloque em primeiro lugar. Só que você não pode se apaixonar por si mesmo, que você vira um narciso. Que olha o reflexo assim na água, tá, vai indo, que ele cai na água e não se afoga. Isso é simbólico, né? Isso é marcante, porque você se apaixona pela sua imagem, por si mesmo, você se afoga. E é o que acontece com Sandra Monte. É o que acontece com Maurício de Souza. É, acontece com toda essa putada que está sempre sorrindo, se achando o máximo e produzindo merda. A vaidade vem do, gera o apego à imagem, apego às coisas, apego principalmente à posição, à postura, aquele que ele é tudo lindo. É, o outro aí, o Lorde Lobo. Você viu que cara mais pavão do mundo? Não tem outro pavão. Esse tipo de pessoa enfia, esse tipo de pessoa enfia um como é que é? Espanador, que é espanador de pena, enfia um espanador de pena no olho do cu, enfia aquilo lá, sai rebolando e acha que é pavão, né? Não, você é só um palhaço com um espanador enfiado no olho do cu. Você não é um pavão. E mesmo que você seja um pavão, ainda assim você tem o pé sujo. Mas o cara tem apego a essa porcaria de personagem idiota? Não, ele tem apego à fama. Ele quer aparecer, ele quer dar entrevistas. Dia 10 agora, aniversário do BK, vai ter uma palestra com o Nagado, com a Sônia Luyten e com aquela mina que faz o Pater Primório. São três vaidosos de marca maior, né? O Nagado não produz quadrinho nenhum, mas vira sumidade porque ele quer aparecer, ele é vaidoso. A Sônia também quer aparecer, porque quando foi o último livro que ela fez? Ela não tem nada de mangá, o que que é? E mesmo assim, o livro que ela fez lá sobre o mangá, ela cometeu uma barriga, ela fez uma cagada, que o Tezuka virou pra ela e falou que ele se influenciou pelos olhos das atrizes de Takarazuka, cidade... Mentira! Mentira! Ele jogou uma conversa na cabeça da mulher, mas acreditou. Mas por quê? É vaidade. Já a outra menina do Pátria Primório, eu não posso falar nada, mas é vaidosa. Tá dando palestra de um gibi que tem duas edições. Peraí. Um gibi tem três edições? E que motivo isso é pra dar palestra, cara? Que valor que você tem? Que nem a Petra Leão, vaidosa pra caralho. Você vê que ela, curso de quadrinho, que ela fez? Roteiro pro Rolha Veja que fracassou. Cassaro! A vaidade do Cassaro é diferente. Ele se acha muitas coisas, mas ele fica no cantinho dele com o secto, com seus seguidores atrás. Ele vem o trio elétrico do Cassaro, ele e os amigos. Mas aí você vai ver o trabalho dele, o Rolha Veja é interessante, partiu de uma premissa boa, mas ele perdeu tudo, cara. Vai 30, 40 edições, ele não fez um licenciamento, não fez um game, não fez uma camiseta, um pôster, nada. Era pra esse cara estar hoje nadando na grana, sendo um novo Maurício de Souza da parte de manga. Não. Ele não registrou personagem, ele não fez absolutamente, ele perdeu tudo. E agora trabalha de empregado. Porra, peraí. Ah, mas ele tem um palhaço, falou aí nos fóruns aí, não sabe. Não, mas ele tem namorada, mas não interessa a vida pessoal do cara. Eu só comento que a vida pessoal do cara quando tem um desdobramento na vida profissional. Adiantou ele ser tanta coisa, brigar com o cara lá da Dragão Brasil, que é um outro xarope. Briga de velho, né? De senhores de 40 anos brigando por RPG. Se fosse por mulher, por drogas, joias, dinheiro, casas, carros, fosse coisas. Valesse a pena uma briga por RPG de revistinha. Aí você pensa assim, pô, o que o cara tem na cabeça? Mas ele é vaidoso. Vaidoso pra acabar no jeito dele. Ele quer dar entrevista aqui, tem entrevista. Aí que grande realização ele teve. Nenhum. Ele perdeu tudo, cara. Perdeu a arma. Érica Mano também, dando palestra. Palestra do quê? O que esse povo fez de Guilherme Briggs, que é vaidoso até o cu da alma. Mas por que é vaidoso? Porque ele quer aparecer, porque ele faz dublagem. Aí você pega a dublagem dele, do Freakazoid, que era a primeira Freakazoid, era legal. Mas você vê que até hoje ele faz a mesma entonação, a mesma interpretação, os mesmos gracejos, os mesmos caco. Caco é aquelas inserções de improviso, de dublagem. Ele aquele filme Planeta 51, eu baixei para minhas filhas assistirem, que um moleque pegou a dublagem do cinema e jogou na cópia DVD. Sincronizou legal, só que no final, de novo, Guilherme Briggs entrando com aquelas graças dele, chamou do personagem de, porque ele é verde, chuchu. Meu, eu penso assim, no meu filme, no meu desenho, no meu livro, vagabundo não pode alterar nada. Porque eu suei que nem um desgraçado para fazer isso, eu não vou permitir que um mequetrefe de um dubladorzinho sem vergonha, do que tem colegial, mas que é bonito, que tem fãs, vai mudar o meu texto. Que negócio é esse? Segundo, no final desse desenho, eles falam que no original, a história se passa, digamos, nos aliens dos anos 50, o mocinho da história vira e fala, os anos 50 foi legal, mas quando vocês entrarem nos anos 60, vocês me chamam. O Briggs altera isso, fala, não, os anos 50 foram legal, mas quando vocês entrarem na Jovem Guarda, me chama. A primeira Jovem Guarda é de 63, 64. Não, 53. Bom, a Jovem Guarda começa nos anos 50, é 54. 53, 54. Ou seja, perdão, inverteu, volta. A Jovem Guarda de 63. Ele tava falando dos anos 60. O personagem original falou: não, quando você, anos 50 é legal. Quando você entrar nos anos 60, você me chama. Ah, os anos 50 foram legal. Quando você entrar na Jovem Guarda, você me chama. A Jovem Guarda não tinha drogas. A Jovem Guarda não tinha rebeldia. A Jovem Guarda era tudo um bando de branquinho certinho, fofinho, tchau, que desprezava inclusive o Raul Seixas, né? Porque ele era meio maloqueirão, fedido, é tudo um bando de branquinho. É diferente, mas o Briggs já pega, altera o texto original para fazer uma gracinha. De novo, por quê? Vaidade. Mas a vaidade gera o apego. O cara precisa ser aquilo. Mas quando você tem apego por a coisa, pela imagem, você tem medo, um medo terrível de perder aquilo. E quando você gera medo, você gera o quê? Infelicidade. É uma consequência. Acompanha comigo, acompanha, presta atenção. Apego, você tem apego. Primeiro você vai, você é lindo. Ai, eu sou tão lindo, mas você tem apego àquela imagem. Se você começa a perder aquela imagem, como aparecer uma ruga, uma pessoa começa a dizer, você começa a ter medo de perder aquilo. Aquela imagem pública, você tem medo de perder. Se você perde essa imagem, gera infelicidade. É só a simples ideia, a simples suposição de você perder essa imagem, já te gera infelicidade. Aí você vê, essas pessoas são profundamente infelizes. Eu não conheço pessoa mais infeliz que o Guilherme Briggs. Olha, difícil encontrar alguém infeliz. Sabe por que eu sei que ele é infeliz? Porque eu virei para ele uma vez, quando estava numa discussão, eu falei, Briggs, o seu pai concordaria com você estar fazendo isso? Ele ligou aqui em casa para me dar esporro, para me xingar, porque doeu a consciência do cara. Ele descolou meu telefone, ligou aqui em casa para me dar esporro. Depois ele te conversando normal, é que você falou do meu pai, não sei o quê. É consciência, cara. Consciência é foda, ela é um mecanismo fantasma, mas ninguém ouve. Claro que doeu. Se você chegar e falar, porra, o que teu pai acha disso, cara? Teu pai ia concordar com você fazer isso? Claro que não. Porra, o pai do Briggs, eu tenho certeza, o pai do Briggs era gente boa. Era um homem decente, um homem digno. Que um moleque devia ter seguido os ensinamentos dele. Ó, não faça mais, meu, quanta gente não faz isso aqui. O fandom de quadrinhos está entupido de ladrão, né? Raio Negro. O Raio Negro não pertence a ninguém. Não, na minha concepção, pertence à editora Jep. Não pertence ao Malagola. Ah, mas o Malagola falou que é dele. Primeiro, o Malagola também podia estar mentindo. Já começa por aí. Segundo, não tem comprovação. Não, mas tem documento. Mesmo que tudo bem, o Malagola morreu, mas é da família. Tem autorização da família para fazer? Ou seja, o nego fica usando, fica citando, fica falando. personagem não é tudo. E o pai, os nossos pais, o seu pai, o meu pai e o pai deles, com certeza falam, não usa o que não é seu. Né? Não é seu, não usa. Ah, mas eu adoro o Raio Negro. Ah, eu adoro. Não usa. Você pode fazer versões, você pode brincar, fazer homenagens, mas não usa. Não usa com interesses comerciais, nem para se divulgar, nem na. Não faça isso. Que nem aqui tem um pessoal que está fazendo aí os personagens da Marvel, versão crianças, né? Tem uns moleque baba-ovo achando maravilhoso. Para mim, isso daí é canalice, porque os caras desenham bem pra caralho. Tá certo que eles querem se promover, mas os personagens da Marvel é da Marvel. Você pode brincar, você pode zoar, fazer uma brincadeira. Né? Mas o que eles querem fazer é uma abordagem para se promover. Porque, de novo, são vaidosos. São alucinados de vaidade. E isso é o que fode. Eu até comentei, pô, eu não faça isso. A Marvel não vai dar bola. Ninguém vai dar bola. E vai ficar mal para você, que vai pensar, ah, você é um ladrão, cara. É diferente quando eu pego do Mil Nomes. O Mil Nomes só vai sair em maio, né, galera? Lamento muito, o velho falou que é só em maio. Fazer o quê, né? Tipo, vamos esperando, vamos ver. É diferente do Mil Nomes, que o Mil Nomes eu deixo o pessoal usar. Não, pode usar, não tem problema, faça a sua versão, tal. Se nem eu quiser até fazer. Até o DD quer fazer, pô, não faz, pô, não é legal, eu não tô nem aí, o personagem não é meu. O personagem é de quem gosta, de todo mundo. Tanto que eu liberei, não, a parte comercial é minha, o resto você pode deitar e rolar. O personagem é meu. Teve uma discussão, numa lista de quadrinhos do Brado Retumbante, lá do Lula Molusco. O canal é discutindo com outro cara do Rio Grande do Norte, que me fugiu o nome, felizmente, espero que esse nome fique foragido pra sempre, sobre a personagem Cabala. Porra, um desenhou, outro pegou o nome, outro criou o nome, não se desenhou, os caras estavam se xingando por causa de uma bosta de uma personagem, só que essa personagem não existe. Fizeram um fanzine mequetrefe no cu do Rio Grande do Norte, ou no cu do Rio de Janeiro, sei lá, na puta que pariu. Os caras se degladiando por causa dessa merda, você vai ver a personagem é horrível, uma concepção idiota. Um deles é professor de arte no Rio Grande do Norte. Enfim, com essa porra de professor de arte, que caralho. Eu não tô opinando, eu quero saber se o personagem funciona ou não. Desenho ruim, concepção de merda. Mas os caras se acham. Eles ficam discutindo por causa daqueles, ah, o personagem é meu. Eu já penso assim, o meu nome é de vocês. A parte comercial é minha, porra, porque eu ralei pra criar. Então tem que ter algum trocadinho com isso aí, né, porra. Eu sou o autor. Beleza, mas eu não tô negando ninguém fazer qualquer coisa. Não, pode fazer. Eu quero mais é que faça. Quero mais é que faça, porque o personagem comercialmente é meu, mas criativamente ele também é meu, mas a posse dele, uma vez que você solta um livro, ele é de todo mundo. Empresas são diferentes, pessoas são diferentes, não é uma coisa. Então, usa. Ah, mas aí o que acontece? Esse pessoal fica se segurando no personagem por 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos, um único personagem, porque o cara tem apego àquela merda. E se ele perder aquela merda, ele fica louco, ele já tá louco porque ele já acha que pode perder, que tem que ser homenageado, que já entra na vaidade. Pra que isso, cara? Pensa bem, que apego o Stan Lee tem pro Homem-Aranha? O Stan Lee quer dinheiro, meu amigo, quer divertir as pessoas, ele quer curtir o barato, ele encheu o cu de grana, vem, fala mal do velho, fala mal do Liefeld. Quer dizer, mas eles estão cheios da grana, eles estão cagando pra você, pode achar o que quiser. Ele tá sempre criando, tá sempre produzindo, sempre ganhando dinheiro. Já esse bando de fracassado do caralho faz um personagem a vida inteira. Porra, eu tenho aproximadamente agora 15 personagens. E quero criar outros tantos. Não me é interessante ter um único personagem. Eu não sou que nem o Fernando Alca, que tem um alma de aço e tem os seus grilos pessoais e fica naquilo. Eu teria jogado essa merda fora faz tempo. Claro que eu peguei meus elementais, mudei, criei um negócio novo. E nesses dias eu tô me dedicando a fazer o livro da Morgana, que tá ficando lindo. Eu tô fazendo um trabalho de pesquisa fudido, com armadura, com vestimenta. Vou fazer um negócio bonitinho, caprichado, pensado. Já, meu, é foda. Quando você gosta de uma ideia, você pesquisa ela. Não pode pesquisar nenhum louco que você queira. Mas você pesquisar de tal maneira, ela fica linda, fica legal, fica bonita. Quanto mais carinho você tem. Eu tô fazendo aqui a capa do livro de uma amiguinha minha, em que ela é fã do Crepúsculo. O livro é horrível, mas ela tem 16 anos, cara. O que eu vou dizer pra ela? O nome do livro é impronunciável, né? Uma coisa terrível, mas ela tirou da cabeça dela. É a punhetinha mental dela, né? Eu vou fazer a capa, a gente faz a capa no tempo, mas é horrível, cara, é horrível. Que texto ruim do caralho! Mas por quê? Ela não tá botando carinho no trabalho. Ela tá botando carinho na onde? Na vaidade. Já sobe. Vaidade é uma merda, bicho. Vaidade é uma desgraça. O que, que é isso aqui? Sandra Monte, Vamos falar do Roger do Mané. Eu tava lá naquele. Nesse fórum dos melhores do mundo, né? Então eu tava explicando pro pessoal. Finalmente, primeiro tá me bloqueando os viadinhos, né? Porque eu falo mal do Briggs. Entendendo uma coisa, eu não tenho nada contra a pessoa do Briggs. Eu tenho contra, assim, as besteiras e as merdas que eles dizem, né? E o trabalho dele. E com a parte de. Eu me lembro que eu encontrei o Briggs a primeira vez. Há muitos anos eu encontrei o Briggs no. Eu gostava do cara. Pô, trabalho legal. Pô, engraçado. Eu rachava o bico o trabalho dele. Mas citando o Milor Fernandes, como são maravilhosas as pessoas que não conhecemos bem. Quando eu fui conhecer o camarada, bicho, ele virou pra mim num fórum aí, não sei o quê. Ele falou, ah, porque nos Estados Unidos, olha, velho, olha só. Nos Estados Unidos o dublador é valorizado, você não pode fazer nada sem um dublador, que tudo tem que ter dublador, que o dublador é. Eu virei pra ele, o Briggs, não é assim. A formação de um dublador lá é importante. O sindicato pressiona, mas você não é obrigado porra nenhuma pra um dublador em. Qualquer coisa, porque existe uma coisa chamada Constituição, e a Constituição garante o direito à livre expressão lá, e é livre expressão mesmo, você não precisa nem ter diploma de jornalista, não precisa, você pode falar, escrever, claro que a formação é importante, claro que se você estudar é importante, vai te ajudar mais, lógico, mas se o cara quer fazer uma dublagem de qualquer coisa, não precisa chamar sindicato. Até cito pra você, meu caro ouvinte, o esquema do Walmart. O pessoal malha o Walmart, não sabe que eles são filhos da puta, mas o Walmart gera empregos. Mas a bronca é porque eles não aceitam sindicalizados. Eles escolhem o que eles quiserem. É diferente daquilo que o sindicato é obrigado. Você tem que dar dinheiro pro sindicato. Isso é uma merda. Se o sindicato fosse bom, não cobrava por lei, não tinha lei para você pagar sindicato. Mas sindicato aqui no Brasil, você sabe que merda que é. Os caras enchem o cu de grana para financiar partido de político. E fica. Qual líder sindical? Qual líder sindical não está bem de vida? Só começa por aí. Lá não. Lá o sindicato é uma opção que você tem. Claro que tem suas vantagens, né, entrar no sindicato. Lógico. Mas o indivíduo é que escolhe. O Briggs veio com essa conversa mole, que lá não sei o que. Eu falei, não, Briggs, não é nada disso não. Aí ele falou, ih. Ele parou a conversa. Ele viu que encontrou um cara que manja, que não é aquele bando de molequinho imbecil. Ou então aqueles dubladores retardados, imbecis também, que a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Porra, o viado conhece a dublagem da Finlândia. Ele conhece a dublagem de Tonga, se é que tem. É claro que ele não conhece, mas ele falou que é a melhor do mundo, porque ele já é um perturbado mental, né? Não vou nem citar o nome do camarada, mas ele fez muita dublagem no SBT, mas é um xarope. Ele tem problemas mentais seríssimos. Mas de qualquer forma. Eu falei mal do Briggs, né, nesse fórum, os moleques já bloqueiam. Porque não pode falar mal dos ídolos. E veja bem, esses moleques, eu coloco moleque, não é cara de 12, 13, 15 anos. São senhores de 25, 30, 35, 40 anos. Mas tem cabeça de moleque, que não permite a pessoa se expressar. Tá certo que eu sou um troll de marca maior, eu deito o cacete. Mas eu também tenho direitos a me expressar, né? Pô, não concorda comigo? Então por que abre espaço pra eu ter que expressar o que eu quero? Um viadinho já cortou mesmo, ah, você maneira aí. Pô, e aí o que acontece? Eu faço isso com ele, como é que ele fica? É por isso que eu tirei os comentários no meu blog, no meu site, meus. Não, ninguém mais comentar nada. Isso aqui é meu espaço. Eu não sou que nem lá o cara da Veja lá, aquele católico maluco, o Reinaldão, né? Não, eu deixo ele se expressar. Não, eu não deixo nada. O espaço é meu e não quer. Eu comecei a falar, me bloquearam por causa do briga, eu comecei a falar mal da revista do Mundo dos Super-Heróis, né? A Mundo dos Super-Heróis é um fanzine de luxo, uma revista fajuta. Com informações idiotas, é que tem o Rod Clayson, que fez aquele personagem horrível, Blank, é horrível, horrível. O problema do Rod é que o Rod é muito mentiroso, mas na minha opinião, ele sofre de hebefrenia, ele é um hebefrênico, ele tem problemas mentais furiosos, ele é uma pessoa que está internada e tratada, mas usam o louquinho para poder levantar o negócio. E o que acontece? O Manel fez o seguinte, ele sabe que o Rod é mentiroso. Ele fala que o Stan Lee me plagiou, que o Emir Ribeiro é isso e aquilo. O Rod é um doente mental, mas ele coloca esse cara na revista, não pela informação que ele tem de quadrinhos, Porque se ele tivesse informação que valesse a pena, ela seria comprometida pela postura do cara. Como é que você vai confiar num cara que fala que os Estados Unidos tem uma máfia, que não sei o que, o cara tem como é que é? Integralista, que tá na beira do faco. Como é que você vai confiar num cara que diz essas merdas? Como é que você vai confiar num redator que é um mentiroso crônico? E otário, porque acreditou naquela bosta do Bartolomeu Vaz, aquele hoax do caralho, que não existe Bartolomeu Vaz nenhum, mas o palhaço acreditou. Como é que você vai dar credibilidade à informação dele? Qualquer editor sério não colocaria o Blank nem para ser faxineiro da esquina de cima da rua do prédio da editora. Não, ninguém. Mas o Manuel é muito esperto, de novo, vaidade, porque a vaidade torna você burro, né? O Manuel colocou ele, não pela informação, mas porque ele é polêmico. Mas por aí, você já começa a medir como é que funciona a cabeça dele. Eu critiquei isso. Critiquei isso, tal. Mas o Mané, muito... Ele é Mané mesmo, né? Ele é o Mané da piada. O Mané da piada. Alguns meses atrás, eu entrei em contato com ele, a gente não tinha relacionamento nenhum, entrei em contato com ele, eu queria encaminhar um projeto pro chefe dele. O Mané é muito gentil, mas não, tá aqui, você pode falar com ele. Obrigado. Falei com o homem. O chefe dele é um imbecil, um idiota, não deu nada certo, ele achou uma coisa, ele viajou, me distratou. Aí eu virei pra ele, porra, meu, você é um cara legal, mas o teu chefe é um filho da puta. Foi bem com essas palavras, ele foi um pouquinho mais leve. Mas nem respondeu. Se calou, beleza, passou. Mas o Muro dá voltas, eu fui ver a revista, fui ver do que se trata, e eu critiquei a revista do Mundo dos Super-Heróis. Porra, como é que uma revista coloca um camarada desse na... A parte com o seu quadro de redatores. Pô, tem lá o Franco de Rosa, tem lá o seu Nilo, lá do... Né, do... Que vai fazer uma... Mas que é um evento poderoso. Tanta gente mais competente. Por que você vai pôr justo esse cara? Porque ele tem informação? Não é porque ele tem informação. Não é porque ele tem trânsito entre o fandom. Não, porque ele é polêmico. Mas é uma polêmica negativa. Diferente da polêmica do BK, que é uma polêmica positiva para as pessoas pensarem. Não, eu não quero participar do Mundo dos Super-Heróis, porque eu não manjo nada de super-herói, nem sei quase nada, como é que eu vou escrever? Não, eu não quero. Mas o Mané já puxa, já entra e fala, olha, eu sou editor de não sei o quê. Antes já tinham falado, aparecido um redatorzinho, um daqueles moleque chupa-saco, que só porque escreve na revista já acha que pode falar por ela, né? Nós da Mundo dos Super-Heróis, vai tomar no cu, meu. Nós da Mundo do Super-Herói, meu, é um funcionário, é um contratado, mas já sobe de novo a vaidade do infeliz, né? Porque ele já se acha grandes coisas, porra, quanta gente já maior do que ele já caiu, e ele tá se achando grandes merda porque escreve numa revista que ninguém lê. A Mundo do Super-Herói roda 20 e poucos mil exemplares, é bimestral, eles deixam rodando por aí e vende, vai se virando. A revista empata, não dá lucro. Mas dá um barulhinho, aí já os editores já se acham. Ah, é o Zaqueiro que é a mesma coisa, o Og é a mesma coisa, o Fabiano, mesma merda, a gente vai idosa do caralho. Aí o Mané já puxou do bolso, é esse cara aí, há alguns meses falou com não sei o quê, aí ele falou com o meu chefe, deu tudo errado, tá falando mal de nós até hoje. Tá falando mal de... Pra você ver como é o caráter do sujeito. Ele usou uma coisa pessoal, profissional, interna, né? Eu te fiz um favor. Você agora tá falando mal porque eu não te alivio, você não vem. Não... Meu, essa canalice, cara. Olha que sujeira, e você comprando essa merda dessa revista ordinária. Você tá financiando o Rod com as suas mentiras, Manuel com as suas palhaçadas, e obviamente dando dinheiro pro editor daquela bosta. Por quê? Porque o editor que contratou um sujeito desse e que contratou o Rod é a mesma coisa. É a mesma coisa. Existe uma lei universal. Na magia, que diz o seguinte: semelhante atrai semelhante. Eu até coloco pra você em umas palavras mais básicas: filho da puta atrai filho da puta, amigo de bandido é bandido. Você tem que ser meio que definitivo nisso, né? Você tem que encerrar essa questão. Não é mesmo. Bandido é bandido, otário é otário. Otário atrai otário, imbecil atrai imbecil, gente inteligente atrai gente inteligente, gente de caráter. Você está me ouvindo que você tem caráter. Porque você quer mudanças, você não se conforma também com certas coisas. Não que isso faça você de uma pessoa perfeita, mas você já pensa. Entendeu? Então, o Mundo dos Super-Heróis é o seguinte: é um fanzinão em que o pessoal vai lá para se pavonear, para falar de informações que ninguém tem o menor interesse em saber. Ah, mas eu gosto. Pô, se você gosta, aqui na internet tem um monte de informação de graça sobre isso. Se você marcar, você conversa até com o autor, o velhinho que fez aquela merda. Você cola nos velhos e você fala, pô, Shimamoto tá por aí. Você conversa, pô, o Shimamoto será foda, você fazer isso aqui. Shimamoto tá, eu vou colar na cara no vídeo desse velho pra ver qual é que é. Eu não consegui falar com o Seto, porque o Seto mudou pro sul, morreu. Mas admirava muito, o Seto era foda. A melhor historinha dele saiu na Inter Quadrinhos, né? Nossa, que isso aqui falando da Roberta Close, um desenho lindo, um shoujo, um mangazão feminino, lindo, um homem. Ali ele tava bom. Aquelas merdas que ele fez anteriormente, aquilo é lixo. O que ele fez ali tava bom, tava na sua plenitude. Mas o véio é foda. Mas o véio é foda. E o que acontece? Esse pessoal da mundo dos super-heróis é um fãzinho. É um fãzinho de luxo. Que as informações que estão ali você acha de graça na internet. E outra, você vai financiar os delírios do Rod, porque quando, veja bem, o leitor ele pega ali, quem é esse Rod? Ai, que texto legal, eu vou atrás dele. Aí lê o texto do cara, o cara lá falando de nacionalismo, de chamando os outros de pedófilo. Ele me acusou de ser pedófilo, não é bronca, pessoal, mas ele me chama de pedófilo. Você vê o grau de revanchismo desse camarada, ele é vaidoso pra caralho. Vaidoso pra caralho e louco, demente. Mas a revista, quando publica um texto dele, se ali o Mané tentou falar, não, que não tem nada a ver, o que ele fala lá fora. Não, não tem disso não, velho. Não tem disso não, uma vez que o cara tá colaborando na revista, a revista compactua com a posição dele, compactua com o cara. Não tem meio termo, não. E esse que é o problema da mundo dos super-heróis. O Mané, assim como Elza Keiko, Fabiano, toda essa, o Lopes, todo esse pessoal, é aquele molequinho da média, é tudo um bando de babaca vaidoso. O carinha da média, então, porque ele é só idiota mesmo, né? Ele não conhece humor, ele tá lá, ele é um deslumbradinho. Já Elza Keiko, Fabiano e especialmente o Mané são uns porcos pomposos, né? Eles estão cobertos de bosta e estão se achando os reis, né? Eu sinto muito a falta de um bom editor, tipo o Vincent, que fazia Animal, que o cara voltou pra Europa, me disseram, né? Posso estar enganado. Ele manjava de quadrinhos. E ele sabia vender o produto dele, ficava na dele. Os redatores ele tava enrolado, faziam o diabo, aprontava, falava merda. Mas ele, como editor, ele ficava distante, ele não dava trela pra ninguém. Era Vincent o Abutre, né? Que era muito esperto, muito conhecedor das coisas. Mesmo Franco de Rosa, num conhecimento de quadrinhos absurdo, viajou para a Europa, viajou para os Estados Unidos, viajou para o Japão, tem uma bagagem de vida imensa. Que bagagem de vida o Rod tem? O Rod foi até aqui no Heliópolis, ali o máximo de conhecimento da vida dele é Heliópolis. Que a Elza Keiko conhece de alguma coisa? Ela nem teve no Japão. Eu, toda merda que eu sou, essa porcaria aqui, eu morei no Japão, eu sei mais de mangá do que ela, não em termos de títulos, mas em termos de concepção, de criação. Mas é essa babaca que está cuidando de quadrinhos do Lobo Solitário, o Samurai Executor. Os quadrinhos japoneses mais preciosos de todos os tempos estão na mão de gente competente. Completamente. E fica assim. Como eu já falei, por que ninguém fala do salário dessa gente? Por que ninguém fala dos problemas da distribuição, essa distribuição setorizada? Isso que interessa. Isso é que vale a pena. Mas eles não falam por quê? Porque eles estão lá para serem simplesmente macaquinhos amestrados dos editores. Muito bem, já estamos encerrando o nosso podcast. Deixa eu falar mais um pouco, mas vou fazer hoje aqui a promoção. Promoção, promocinho. Promoção pro Zezão. Eu tô tão emocionado com isso, gente. Eu vou estar tão emocionado que eu vou estar dando pra vocês aqui, sabe o quê? Eu vou fazer um sorteio pra vocês, negrada. Temos aqui o livro do Jean Danton, Roteiro para Histórias em Quadrinhos. Exatamente, você vai aprender com o grande mestre dos quadrinhos nacionais, Jean Danton. Um livro que custa R$40. Quantas páginas tem essa porra? Peraí. 70 aí? 75? 76? 78 páginas de informação a R$40 pra você, meu amiguinho. 3 exemplares serão sorteados para você, mais 3 exemplares do livro Mundo Sem Sal. Roteiro para estar em quadrinhos de Jean Danton. Durante algum tempo da história dos quadrinhos, desenhistas e roteiristas na mesma pessoa e ainda são! E outras palavras, eu sou um artista que não sei o que, não sei o que. E finalmente o roteiro abriu para o livro de quadrinhos, portanto o roteiro é um veículo, talvez o escritor consegue. O Jean Danton, ele é muito bom de papo furado. Você já leu os textos dele? É importante que você leia. Por isso que eu estou distribuindo para vocês, num sorteio especialíssimo, 3 exemplares do livro Roteiro para Escritórios em Quadrinhos, de Jean Danton. Um livro esgotado, fora de temporada. não. Fora de catálogo, zerado. Custa R$40 se você encontrar por aí. É um sorteio. Sorteio para você, você vai me dizer qual o pior roteirista dos quadrinhos nacionais. Não pode ser eu. Entendeu? Você vai me dizer qual é o pior roteirista de história em quadrinhos nacionais. Qual o mais incompetente? Qual o mais energúmeno? Você já sabe qual é a resposta, não sabe? Se não souber, tu é burro pra caralho, viu, Jean Danton? Mas de qualquer forma, e temos aqui também, temos 3 exemplares do livro Mundo Sem Sol. E outra, o Mundo Sem Sol está correndo o risco de ser republicado. E vamos entupir essa porra, vamos fazer uma nova diagramação, vamos fazer um novo design. Não vou pôr ilustrações internas, não vou pôr nada. A grande notícia que eu estou deixando pra vocês, como eu falei agora há pouco, o Mil Nomes vai sair em maio, infelizmente, que eu não sei se foi cagada minha, mas o editor usou isso como cagada minha, que eu tinha que entregar os negócios, não entreguei. Mas vai lançar em maio. Tudo bem, mas vai lançar, uma hora lança. Nós vamos fazer, estou vendo os lugares para fazer o evento. O nosso amigo Leonardo já deu um toque para nós, um lugar bacana aqui na Praça da República, bem no meio da bocada, né? Ele quer me enfiar bem no meio dos escudos bandidos, né? Tudo bem. Nós vamos fazer um lançamento bacana, vamos fazer um sorteio. O BK vai aparecer na televisão, você me aguarde. Vou fazer muito neguinho rasgar o cu de raiva. Olha o BK brilhando. E acima de tudo, nós vamos usar esses personagens, o Mil Nomes e o próximo livro da Morgana. Morgana é foda. A Ascensão e Queda da Executora. Oi, minha filha, tudo bem? Você chegou quietinha aqui, né? Vem dar bom dia aqui. Vem cá. Fala. Bom dia, pessoal. Bom dia. Isso, obrigado. Senta aí. Deixa eu terminar o podcast. Aí eu cuido de você, tá? Aí, cabelo tudo desbandado, parece uma boneca de milho, toda zoada. Então nós vamos fazer um lançamento com esses personagens, Mil Nomes, a Morgana, a Ascensão e Queda da Executora. Todo esse step by step eu vou ensinar para todo mundo como é que faz, como é que se concebe personagem. Vamos fazer um livrinho sobre isso. Tô pensando em fazer cursos, né? Fazer cursos legais. Mas eu preciso maturar essa ideia, porque a criação da Morgana e os trampos que eu faço para as editoras fazerem livro culinária puxa pra caralho. Então eu peço desculpa antecipada se eu tô pisando na bola com o pessoal do fórum do Papo Reto. Mas é foda, é muito trampo. Criança é uma birosca, já vou, minha filha. Tudo bem? Não, criança puxa pra caralho. Mas eu vou fazer tudo isso sim. Não me esqueci de nada, não. E agradeço a você pela sua paciência, pela sua gentileza, pela sua bondade. E espero sinceramente que o nosso podcast continue sempre trazendo a vanguarda. E não esqueça, sorteio pra você: qual o pior roteirista de histórias em quadrinhos do Brasil? Quem responder corretamente vai ganhar um exemplar. São 3, viu? Só tenho 3. Do Roteiro para História em Quadrinhos de Jean Danton. João Danton. Revolução Francesa, do Jean Danton, da Revolução Francesa. E mais 3 exemplares do livro Mundo Sem Sol. Mas pro Mundo Sem Sol não precisa pergunta, só manda um e-mail. Então você manda um e-mail para nós, jrp964@gmail.com. Responda: qual é o pior roteirista de histórias em quadrinhos do Brasil? Jean Danton, você escreva para nós dizendo que é o Jean Danton quem te manda para você apenas 3 respostas, as 3 primeiras respostas. E escreva também num outro e-mail que eu quero te dar trabalho, que você não faz porra nenhuma na vida, dizendo qual é o nome do cara que faz esse podcast. É difícil, Sérgio Peixoto. Não é. É Zé Roberto, viu? Não, você só manda aí, tem 3 exemplares aqui do Mundo Sensual, a gente manda e tal. Não vou mandar zoado que nem mandei lá pro pro caminho errado. Vou mandar embrulhadinho, bonitinho, que eu arrumei plástico bolha, né? Pra ele foi todo zoado. E autografado, eu não posso autografar o Jean Danton, mas se marcar, eu autografo. O pior livro de roteiro. Puta, esse livro é muito ruim, cara. Eu tô de sacanagem com você, mas esse livro é ruim, bicho. Puta como é ruim, cara. É de novo, é mais um livro da coleção Pavões Estrelados, né? É o Jean Danton falando de Jean Danton. Como é ruim, cara. Você vai ler isso aqui, você vai cair de costas. Você vai, olha, esse é o cara que eles estão usando de referência, de roteiro, de coisa. Olha que droga que é isso. Você vai ver, você vai curtir, você vai se divertir. Obrigado a todos pela sua audiência, obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, desculpe qualquer coisa aí, mano. Um abraço pros mano, beijo pras minas. Valeu tudo, rapaziada. Tchau.